Graça e paz, irmãos e irmãs, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Nós vamos continuar a nossa devocional. Devocional já te lembra devoção, não é verdade? Então é um momento de devoção ao Senhor, através do principal meio ou fonte do conhecimento religioso. Wesley, John Wesley, para quem não vem desta origem, foi um dos principais, para mim, o principal reformador tardio. Por que tardio, pastor? Porque ele não é da reforma do século XVI, onde tínhamos Lutero, Calvino, Erasmo de Roterdã, Zwinglio. Wesley vem 2 séculos mais tarde, por isso é chamado de reformador, porque ele de fato faz uma grande reforma. Mas é uma reforma tardia, 2 séculos à frente, 2 séculos depois. O mais importante para nós é que ele estabelece um quadrilátero. E nesse quadrilátero, ele estabelece também que a principal fonte do nosso conhecimento religioso é de Deus. A nossa principal fonte do conhecimento de Deus é a Bíblia. Louvado seja Deus por mais um dia, adorado seja o Senhor para sempre. E hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 7. Primeiro livro de Reis, no capítulo 7. Aproveito para fazer um último pedido aos irmãos. Agradeço pelas orações. Continuem orando por nós, mas orem sem cessar, para que nós tenhamos a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Divulguem o trabalho do Senhor, passando uma vez por semana, uma vez por mês, quem sabe, para mais uma pessoa. Você pode me dizer, pastor, nem todos os textos estão traduzidos, a maioria deles estão em português. Então, se a pessoa fala português, entende o português, diga para ela, divulgue o endereço para ela dos nossos trabalhos. E se ela não fala ou não compreende, você pode estimular a tradução. Todo texto pode ser traduzido hoje. Então a pessoa põe o idioma e ela vai ter uma ideia geral daquele capítulo. E louvamos a Deus também por aqueles irmãos e irmãs que têm ofertado em nossas vidas. Vamos então para a devocional, uma abertura devocional, uma abertura. Depois lemos o texto e fechamos com uma palavra pastoral. Ok. Pastor Paulo Bueno nos encaminha essa palavra hoje, o desafio de ensinar os que não sabem. Marcos 4, 2 nos apresenta uma cena inspiradora. Jesus, dentro de um barco, ensina uma multidão que se reúne na praia. Ele não espera que as pessoas entrem em um templo. Ele vai até elas. Seu ensino não está preso às estruturas, mas flui com liberdade, alcançando corações sedentos onde quer que estejam. Ali o espaço vira sala de aula, o barco vira púlpito e o evangelho se torna acessível a todos. Essa imagem desafia a igreja de hoje. Muitas vezes o ensino da fé permanece confinado aos cultos, por mais endereçado apenas aos que já pertencem à comunidade. Mas Jesus nos mostra outro caminho. O evangelho deve romper limites, habitar as ruas, as praças, as redes sociais, as conversas diárias. Aliás, hoje é muito mais abrangente falar nas redes sociais do que nas praças, porque você vai conseguir um alcance maior. O verdadeiro ensino cristão é inclusivo. Vou falar devagar, é inclusivo. Ele inclui. Tá bem? O que ele inclui? O verdadeiro ensino cristão, que é inclusivo, ele inclui o aspecto amoroso e corajoso. Ele não se limita a prédios, nem a programas. Ele nasce do desejo de tornar Cristo conhecido. Sigamos o exemplo do Mestre. Ensinemos com a palavra, com criatividade, simplicidade e verdade. A.C. Barrot é o nome do autor desta postagem, feita pelo pastor Paulo Bueno. Também o amor de Deus é inclusivo e pode ser feito. É claro que nós vamos fazer programas, é claro que nós vamos fazer projetos, é claro que Jesus tinha um projeto muito claro do que ia fazer, é claro que ele ia seguindo um plano de ação, um plano de desenvolvimento. Não há nada contra isso, contra termos um objetivo e trabalharmos com planejamento para alcançar esse objetivo, um plano de ação. É claro, em todas as áreas da vida nós precisamos disso. Só que o evangelho não pode ficar restrito ao planejamento. Ele tem que ir além, ele tem que incluir o amor, a criatividade, a simplicidade, a verdade e tudo mais. Ok. Vamos falar do livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 7. Primeiro livro de Reis, capítulo 7, a partir do versículo 1. É um texto que, depois de termos falado sobre a construção do templo, vai falar sobre a construção do Palácio de Salomão. Tem um elemento maravilhoso e um questionável. Vamos ver? Para construir seu palácio, Salomão despendeu 13 anos até seu completo acabamento. Construiu o Palácio da Floresta do Líbano, com 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. A casa era toda sustentada por quatro fileiras de colunas de cedro sobre os quais apoiavam-se as vigas de cedro aparelhadas. No alto havia uma cobertura de cedro, sustentada por 45 colunas, dispostas em fileiras de 15. Havia três fileiras de janelas, uma pela frente, uma janela de frente para outra. Todas as portas e esquadrias eram quadradas, e as três fileiras de janelas de cada parede eram posicionadas exatamente em frente às fileiras de janelas da parede do outro lado. Depois Salomão mandou construir o Salão das Colunas, com 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura, e havia um pórtico de colunas defronte dele e uma cobertura que se estendia além das colunas. Também fez a sala do trono, onde ouvia e julgava, conhecida como a Sala da Justiça, coberta de cedro desde o assoalho até o teto. A sua casa, em que residiria no outro lado do palácio, tinha um formato semelhante. Salomão ordenou que fosse construído também um palácio como esse para a filha de Faraó com quem tinha se casado. Todas essas construções eram de pedras de alta qualidade, cortadas sob medida e debastadas com uma serra nos lados que ficam para dentro e para fora do edifício, e isso desde o alicerce até as barreiras do teto e por fora até o átrio maior, o grande pátio. Os alicerces foram fundados com grandes pedras escolhidas de alta qualidade, algumas medindo 4,5 metros e outras 3,60 metros. Por cima desses blocos foram assentadas pedras de elevado valor, cortadas sob medida, e vigas de cedro puro. Ao redor do grande átrio havia uma muralha com 3 camadas de pedras lavradas e uma carreira de vigas de cedro aparelhadas, do mesmo modo que o pátio interior do templo de Yahvé, com sua sala especial de entrada, o pórtico principal. Eu mencionei ontem, ou antes de ontem, nos dias anteriores, tá bem? Eu mencionei que tenho familiares e amigos que são arquitetos. Eles devem olhar para esse projeto e vislumbrar com uma clareza, muito maior do que a nossa, porque estão acostumados com isso. Arquitetos, engenheiros civis, são pessoas que estão acostumadas a trabalhar com esses parâmetros. E é belíssimo o retrato. A Bíblia faz questão de explicitar tudo com relação à santidade, com relação ao pecado, com relação até à arquitetura das coisas. Então, a Bíblia é maravilhosa mesmo. Eu repito, é o principal meio ou fonte de conhecimento de Deus. Vamos ver o versículo 13 em diante, os elementos do templo. Enviou o rei Salomão missionários a Tiro, a fim de que trouxessem Urão. Era Urão, filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali, e fora seu pai um cidadão de Tiro, que trabalhava com arte em bronze. Urão era um homem sábio, talentoso e muito experiente, e conseguia realizar todo tipo de trabalho em bronze. Veio ter com o rei Salomão e realizou todos os projetos que lhe foram designados. A partir do versículo 15, nós temos as duas colunas do templo. Vamos observar? Urão fundiu duas grandes colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência, medidas com fio de 12 côvados. Ele fez também dois remates de bronze fundido que foram fixados no alto das colunas. Cada capitel desses media 2 metros e 25 centímetros de altura. O alto de cada coluna era adornado com arranjos artísticos de correntes entrelaçadas, 7 em cada capitel. Assim fez as colunas e fez ainda duas fileiras de romãs de bronze fundido em redor sobre uma parede para cobrir os remates que estavam no alto das colunas. Assim fez cada um dos capitéis. Os remates que foram fixados no alto das colunas do pórtico tinham o formato de lírios e mediam 1,80 metros de altura. Nos remates das duas colunas, acima da parte que tinha formato de taça, próximo ao arranjo de correntes, foram instaladas 200 esculturas de romãs enfiladeiras ao redor. Olha que beleza! Mesmo não sendo da área, olha que beleza o cuidado, né? Isso, o tratamento com que foi feito o templo. Versículo 21. Urão colocou essas duas grandes colunas de bronze na frente da entrada do templo, a que ficava no lado sul, se chamava Yahrim, ou, para nós em português, Jaquim. Ele estabelece. A que ficava ao lado norte se chamava Boaz. Ele é poderoso. Os capitéis no alto tinham formato de lírios e assim cobria de grandes colunas a obra das grandes colunas. Assim, a obra das grandes colunas foi concluída. A partir de agora, você vai ter uma referência também em 2 Crônicas, capítulo 4, 2 a 5, o chamado Mar de Bronze. Olha a beleza! Mar de Bronze. Urão fez também uma piscina chamada Mar. Mar. Que nós conhecemos. Urão fez também uma piscina chamada Mar, de metal fundido redondo, medindo 4,5 metros de diâmetro e 2,25 metros de altura. Era necessário o fio de 13,5 metros para medir a sua circunferência. Com relação ao mar, irmãos e irmãs, o mar de fundição era um tanque de metal fundido, segundo Crônicas 4, 6. Um reservatório de água que correspondia à bacia de bronze feita para o tabernáculo, Êxodo 30, 17 a 21, Êxodo 38, versículo 8. A água era usada pelos sacerdotes para purificação ritual. os cerca de 30 côvados, exatamente 31,416 côvados, equivalem a 13 metros e meio. Versículo 26. Irmãos, aqui eu já digo a palavra pastoral. Nós não podemos deixar de contemplar a beleza arquitetônica da construção feita por Salomão. Não podemos. Seria de uma ignorância enorme. Que foi lindo, foi lindo. Que foi cuidado com o melhor da arquitetura e o melhor da arte dentro dessa arquitetura, que aliás já faz parte, mas a restrição, quando você viu já ao lermos atrás, a crítica que se pode fazer é ao gasto que ocorreu também quando mandou fazer um palácio para a filha de Faraó com quem ele tinha se casado, no versículo 8. Então, construiu um palácio também para a filha de Faraó. Então, por um lado, nós admiramos e aplaudimos a beleza arquitetônica. Por outro lado, é impossível negar que nós não tenhamos uma crítica social. Não é querer ser chato, porque eu não sou assim, não tenho esse excesso de apego, excesso de purismo, excesso disso ou daquilo. Acho que nós temos que valorizar a arte. Porque, como diz uma canção popular, a vida não é só comida, a vida é também diversão e arte. Mas que o palácio, por exemplo, da filha de Faraó, sua esposa, poderia ser menor? Sim, poderia. O gasto poderia ter sido menor? Sim, poderia. Então, essa é a crítica que se faz. E aqui nós estamos falando de uma moradia para filha de Faraó com quem ele se casou. Imagine o gasto, agora, sem excesso de rigor ou excesso de purismo, imagine o que se gastou e o que se teve que gastar para manter o harém de 1.000 mulheres. E esse número não é exagerado nem um padrão de grandeza, isso é história. 300 esposas, 700 concubinas. Então, não é possível deixar de mencionar que Salomão foi muito mão aberta para essas questões e esse gasto todo acabou não sendo exatamente aquilo que Deus, por exemplo, fez no tabernáculo do deserto, onde ele habitou numa tenda. Depois habitou na arca, que ficou nos lugares. Depois Deus planejou que, e deu a Davi essa inspiração para fazer o templo da sua adoração. Mas isso precisa ter um limite também. Senão, quando nós vamos construir as nossas igrejas, e elas devem ser belas, elas devem ser fruto da arte também, porque são para o Senhor, nenhum problema quanto a isso, mas quando nos excedemos e fazemos pias extremamente caros, quando fazemos no azulejo da cozinha, do banheiro, um material extremamente caro, Aí também nós temos que avaliar como estamos gastando o dinheiro que o Senhor nos concede. Tá bom? Essa é a palavra pastoral. Bater palmas pela obra e pela obra de arte e fazer a restrição. É possível fazer tudo com mais economia para utilizar em outros fins? É possível. Ah, então façamos. Porque Jesus, o Filho do Homem, não tinha nem onde reclinar a cabeça. Ele, que divide a história ao meio, vivia e dormia ao relento. Então nós temos que parar e pensar, e parar e pensar no que foi feito antes da Reforma, no período medieval, as grandes catedrais. Depois da Reforma, isso também continuou a acontecer. No meio dos protestantes. Isso continua acontecendo em alguns segmentos pentecostais, então nós temos que olhar com cuidado para isso. Ótimo, era isso que eu queria deixar. Agora podemos continuar contemplando a beleza. Quero convidar você a contemplar a beleza, tendo esse senso crítico de não fazer da beleza um gasto excessivo e seguir o Filho do Homem. Versículo 24. Ao redor da borda de fora do tanque havia duas fileiras com ilustrações de frutos de 5 em 5 centímetros fundidos numa só peça com o tanque. O tanque se apoiava sobre as costas de 12 esculturas de touros de bronze que olhavam para fora, três fixavam seus olhos no norte, três fitavam o oeste, três miravam o sul e três contemplavam o leste. A espessura das paredes do tanque correspondia à largura de quatro dedos unidos à sua borda, era como a borda de um cálice curvando-se para fora, como as pétalas de uma flor de lírio. A capacidade total desta piscina era de cerca de 40 mil litros. Acho que eu tenho uma palavra que pode retratar. Agora, creio que o Espírito nos ilumina para entendermos. Também muita gente vai fazer as coisas na casa de Deus, vai construir um templo. A igreja vai construir um templo para Deus e muitos exageram ao contrário, com excesso de purismo também vão fazendo de qualquer jeito, vão comprando qualquer tipo de instrumento, vão fazendo sem o devido zelo, sem a devida beleza, sem a devida formosura, sem a devida arte. Irmãos, não é assim, nem devemos exagerar, por um lado, dizendo, não, é para Deus, qualquer coisa serve, né? Os músicos dizem, qualquer nota serve. Não, não serve. Para Deus, não, só serve o melhor. E outros dizendo, ah, mas então como é para Deus, vamos gastar bilhões aqui. Não, não vamos gastar bilhões porque isso não convém aos santos. Acho que é isso. Os pequenos carros de bronze dando o penúltimo destaque do capítulo. Urão construiu também os 10 suportes de bronze com roda. Cada carreta media 1,80 m de comprimento, 1,80 m de largura e 1,30 m de altura. Esses suportes móveis eram feitos desse modo. Tinham placas laterais fixadas às armações, a armações. Nas placas entre as armações estavam estampados os desenhos de leões, bois e querubins. sobre as armações acima e abaixo dos leões e bois havia ilustrações de espirais em relevo como grinaldas. Olha que beleza! Em cada pequeno carro havia quatro rodas de bronze, com um eixo também de bronze. Nos quatro cantos havia apoios de bronze para uma bacia. Os apoios eram decorados com figuras espirais em relevo. No lado de dentro do pequeno carro havia uma abertura circular com 45 centímetros de profundidade. Essa abertura era redonda e, com sua base, media 70 centímetros. Havia esculturas em torno da abertura. As placas do pequeno carro eram quadradas e não redondas. As quatro rodas trabalhavam debaixo das placas, olha o detalhamento, e os eixos das rodas eram fixados ao estrado. O diâmetro de cada roda era de 70 centímetros. As rodas eram como as rodas de uma carruagem. Os seus eixos, bordas, raios, os seus cubos eram todos de bronze. Havia quatro apoios nos cantos, debaixo de cada pequeno carro, os quais formavam uma só peça com a carreta. No alto de cada pequeno carro havia uma lâmina circular, como uma braçadeira de 22 centímetros de altura. De igual modo, de cada um desses carrinhos havia apoios e painéis que formavam uma só peça, o pequeno carro. Nas placas dos seus apoios, nos seus painéis, Urão esculpiu figuras de querubins, leões e palmas de tamareiras na superfície dos apoios e nas placas em cada espaço disponível, com grinaldas ao redor. Desse modo, ele produziu os 10 pequenos carros, todos fundidos nos mesmos moldes e eram exatamente iguais no tamanho e na forma. Fez também 10 bacias de bronze, uma para cada pequeno carro. Cada bacia tinha 1,80 m de diâmetro e sua capacidade era de cerca de 80 litros. Urão colocou cinco carretas no lado sul, à direita do templo, e outras cinco ao lado norte, à esquerda. Quanto ao mar, o tanque ele o firmou no lado sul, no canto sudeste do templo. É uma obra belíssima. Foi uma obra belíssima, nos inspirando a ser também, não só como templo do Senhor, mas também como morada do Senhor, a sermos uma beleza para Cristo. Só não excedermos essa beleza com aquilo que pode ser destinado a outros fins mais proveitosos e ficarmos só na parte externa, só na beleza, só na arquitetura, só no planejamento. Desde que não fiquemos só nisso, tenha certeza que o Senhor se agrada de oferecermos o melhor para Ele. Para encerrar, 1 Reis 7, alguns objetos do templo. Você vai encontrar também em 2 Crônicas 4:11. Urão também fez as caldeiras recipientes para as cinzas, assim como as pás e as bacias para a aspersão. Ultimou toda a obra de que se encarregara o rei Salomão para o templo do Senhor. Duas colunas, os dois rolos dos capitéis em forma de taça, que estavam no alto das colunas das duas redes, conjuntos de correntes enfeitadas para decorar os dois rolos dos capitéis que estavam em cima das colunas. As 400 romãs de bronze fundido para os dois conjuntos de correntes, duas fileiras de romãs para a rede, a fim de cobrirem os dois capitéis que ficavam no alto das colinas. Os 10 pequenos carros com suas respectivas pias, 10 pias, o mar, o tanque com seus 12 touros de sustentação e as caldeiras, as pás e as bacias, todos esses objetos que Urão fabricou para o rei Salomão, para o templo de Yahvé, eram de bronze polido. O rei fez fundir na planície do Jordão, num terreno argiloso que havia entre Sucote e Zaretã. Entretanto, por causa de sua enorme quantidade, Salomão não mandou pesar todos esses utensílios e, portanto, não se calculou o total do peso em bronze. Assim, Salomão fez todos os utensílios que pertenciam à casa de Yahvé, o Eterno, o altar de couro e a mesa de ouro, perdão, o altar de ouro e a mesa de ouro sobre a qual repousavam os pães da proposição oferecidos à presença de Deus, os candelabros de ouro puríssimo, postados 5 à direita e 5 à esquerda, em frente ao Debir. Lembram do Debir? Lugar Santíssimo, né? Então, em frente ao Lugar Santíssimo, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro, as bacias, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas, os incensários e as dobradiças de ouro para as portas da sala interior, o Santo dos Santos e também para os portais do Recal, o átrio principal. Desse modo, concluiu-se toda a obra que o rei Salomão realizou para o templo de Yahvé, o Senhor. Então, Salomão mandou trazer tudo quanto seu pai Davi havia consagrado ao Senhor e depositou junto aos demais tesouros da casa de Yahvé, o Eterno, a prata, o ouro e os utensílios. Penso já ter feito o destaque necessário e reafirmo: tudo o que for feito para a honra, glória e louvor do Senhor, seja o melhor possível, incluindo e a partir da nossa própria vida. A partir de nossa própria vida, que sejamos belos para Cristo e que essa beleza de Cristo seja parâmetro para nós em cada área, assim como na arquitetura do templo, cada área era uma mais bela que a outra. Isso, por um lado, deve ser uma referência para a nossa vida e missão, para a nossa vida e ministério. Por outro lado, olhando para o Filho do Homem, a saber, Jesus Cristo, o Senhor, que não tinha nem onde reclinar a cabeça, e dormia ao relento junto com os apóstolos, não percamos de vista o exemplo de Jesus e mantenhamos, sim, a busca da pureza, a busca da santidade, a busca da beleza, a busca da arte, sempre. Mas não esqueçamos que nós somos testemunhas de um Deus vivo e nós somos testemunhas de um Deus que deseja de nós uma vida coerente com a palavra, um coração como o verdadeiro cristão é inclusivo, foi dito na abertura. Ele deseja um coração amoroso. É isso que vai pesar para ele. Essa é a beleza que vai lhe ser agradável. Um coração corajoso, uma vida corajosa, uma vida planejada, sim, mas sempre ensinando a palavra de Deus, a criatividade do Senhor, A simplicidade. Não percam de vista isso. Não podemos perder a simplicidade e não podemos perder a verdade, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Que esse capítulo faça com você o que está fazendo comigo, mais uma vez, inspirando, inspirando. Cada vez que eu leio esse capítulo, eu fico inspirado por causa da beleza do templo, da ornamentação, do cuidado, e ao mesmo tempo comparo isso com a vida de Jesus, e isso inspira a devoção. Louvado e bendito seja para sempre o Senhor, sua santíssima palavra, e que ele permaneça gerando em nós a vida de Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação bondosa do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém, amém.